Fecheiro 23, página 218, capítulo 16. Willy. Para sua grande surpresa, os anos seguintes foram, sob muitos aspectos, os mais felizes da vida de Jamie Fraser, excetuando os anos de seu matrimónio. Livre de responsabilidades com rendeiros, seguidores ou quem quer que fosse além dele mesmo e dos cavalos a seu cargo, a vida era bastante simples. Tinha comida e roupa suficiente com que se manter confortado e decente. Alguma discreta carta ocasional, enviada das terras altas da Escócia, tranquilizava-o, comunicando-lhe que ali viviam em condições similares. Um inesperado benefício da sossegada vida de Hellwater fora que, de algum modo, tinha retomado a sua estranha amizade com Lord John Grey, tal como prometera. O major apresentava-se de 3 em 3 meses para visitar os Dunsany, mas não fizera qualquer tentativa de a aproveitar a seu favor, nem sequer de falar com Jamie, além de um superficial interrogatório formal. Muito lentamente, Jamie foi compreendendo tudo o que Lady Dunsany lhe tinha dado a entender com a oferta da sua liberdade. John Grey, provém de uma família muito influente. O seu padrasto é, bom, não tem importância, dissera, mas tinha importância, sim. Não fora por desejo de Sua Majestade que o tinham levado para aquela casa, em vez de o condenar à perigosa viagem através do oceano e à vida de escravo na América, mas sim por influência de John Grey. E ele não decidira isso por vingança ou por motivos indecorosos. Na verdade, fizera-o porque era o melhor que podia fazer, na impossibilidade de o libertar. Fez o que estava ao seu alcance para lhe aliviar as condições do cativeiro, brindando-o com ar, luz e cavalos. Custara-lhe bastante, mas fizera-o. Quando Grey apareceu novamente no pátio do estábulo para a sua visita trimestral, Jamie ficou à espera até o encontrar a sós. Grey estava apoiado na cerca, admirando um grande alazão castrado. Ambos o observaram em silêncio durante um momento. Peão do rei ao rei, 4 casas, disse Jamie em voz baixa, sem olhar para o major. Notou o sobressalto de Grey e sentiu os seus olhos fixarem-se nele, mas não virou a cabeça. Depois sentiu o rangido da madeira sob o braço. Cavalo de rainha a bispo de rainha, 3 casas. Repostou o major com a voz um pouco mais rouca do que o costume. Desde então, em cada visita, ia até aos estábulos para passar a noite a conversar com Jamie, sentado no seu tosco banco. Não tinham um tabuleiro de xadrez e raras vezes jogavam verbalmente. Mas as conversas noturnas continuavam. Eram o único vínculo de Jamie com o mundo exterior a Hellwater. E um pequeno prazer que ambos esperavam com ansiedade. Além do mais, havia Willy. Hellwater dedicava-se aos cavalos. Antes de o menino se poder manter de pé, com firmeza, o avô sentou-o num pônei para o passear em redor do pasto. Aos 3 anos, já montava sozinho, sob o olhar vigilante de Mackenzie, o homem do estábulo. Willy era um menino forte, valente e formoso. Tinha um sorriso resplandecente e encanto de sobra. Também era muito descortês. Como o conde de Ellesmere era o único herdeiro do condado e de Hellwater, sem pais que o mantivessem na linha, fazia valer a sua vontade com os avós, a jovem tia e todos os serviçais da casa, exceto Mackenzie. E isto quando ainda gatinhava. De momento, a Jamie bastava-lhe a ameaça de não o permitir ajudar no estábulo para deter os seus caprichos. Mas não seria suficiente. Mackenzie, o cavalariço, perguntava-se quando iria perder a calma e dar um açoite àquele pequeno diabinho. Ainda assim, Willy era a sua alegria. O rapaz adorava-o e passava horas inteiras na sua companhia, montado nos enormes cavalos que puxavam o arado ou as carretas de feno. No entanto, havia algo que ameaçava aquela aprazível existência e que crescia de mês para mês. Ironicamente, o perigo provinha do próprio Willy e não tinha remédio. Que lindo menino! E como monta bem! Era Lady Grozier quem falava, junto a Lady Dunsany, enquanto admirava as incursões de Willy pelo pasto a trote no seu pônei. A avó riu, observando o pequeno com afeto. Ah, sim, ele adora o seu pônei. Custa-nos horrores conseguir que ele entre em casa para comer. E está ainda mais apegado ao cavalariço. Às vezes comentamos que por passar tanto tempo com o Mackenzie, até se começa a aparecer com ele. Lady Grozier, que não tinha prestado atenção ao cavalariço, observou Mackenzie. Não é que tem razão, exclamou muito divertida. Repare como os dois inclinam a cabeça de modo igual e têm a mesma postura de ombros. Que curioso! Jamie inclinou-se respeitosamente diante das damas, mas sentiu um suor frio no rosto. Ainda não acreditava que a semelhança fosse visível para os demais. Assim que as senhoras entraram em casa, seguro de que ninguém o observava, Jamie passou uma mão furtiva pela face. O quanto era parecido! Willy tinha o cabelo de um suave tom castanho e as orelhas grandes e translúcidas. As suas não sobressaíam assim. O problema era que Jamie Fraser já há vários anos que não se observava com atenção. Os cavalariços não tinham espelhos e ele evitava tratar com as criadas, que teriam podido proporcionar-lhe um. Aproximou-se do bebedouro, como se fosse vistoriar os pequenos insetos que pairavam ali, e engoliu em seco. A semelhança não era total, mas ela existia indubitavelmente. Na postura, na forma da cabeça e nos ombros, tal como Lady Grozier tinha observado. Mas também nos olhos. Eram os olhos dos Fraser, os de Brian, os do seu pai e também os da sua irmã, Jenny. Se os ossos do menino continuassem a pressionar a pele, se o seu nariz crescesse longo e reto e as maçãs do rosto continuassem a alargar, qualquer um notaria. Tinha chegado o momento de falar com Lady Dunsany. Em meados de setembro, tudo estava tratado. John Gray trouxera o perdão no dia anterior. Jamie tinha uma pequena quantia de dinheiro de parte, o suficiente para cobrir os gastos da viagem. E Lady Dunsany dera-lhe um cavalo decente. Só faltava despedir-se dos habitantes de Hellwater e do Willy. Partirei amanhã. Vou-me embora, disse Jamie, como que de passagem, com os olhos postos na crina da égua. Para onde vais? Der Sentwater? Posso ir contigo? William, visconde de Dunsany, nono conde de Ellesmere, lançou-se do muro aterrando com um baque que assustou a égua. Não faça isso, disse Jamie. Já lhe disse que não pode produzir esses ruídos perto da Milly. Ela é muito assustadiça. Porquê? Também se assustaria se eu lhe beliscasse o joelho. Esticou uma mão para beliscar a perna do menino. Willy soltou um grito e lançou-se para trás, rindo. Posso montar a Milly Flower quando tiveres terminado, Mac? Não, respondeu Jamie, paciente, pela 12ª vez. Já lhe disse mil vezes, é muito grande para si. Mas eu quero montá-la. Jamie suspirou sem responder. Disse que quero montar a Milly. Eu ouvi. Bom, então trata de selá-la, agora mesmo. O nono conde de Ellesmere erguia o queixo em desafio. Mas os seus olhos ofuscaram-se ao encontrar o olhar frio de Jamie. O escocês baixou lentamente a cabeça da égua. Aprestou-se com a mesma lentidão e, do alto do seu 1,90 m de altura, Olhou para o conde, com o seu 1,35 m. Não, repetiu com muita suavidade. Sim, Willy esperneou no feno. Tens de fazer o que eu mando. Não tenho. Claro que tens. Não, eu... Jamie apertou os lábios e pôs-se de cócoras. Escute, eu já não tenho de obedecer às suas ordens, porque já não sou um cavalariço. Partirei amanhã. Willy empalideceu de horror. Não, não podes partir. Tem de ser. Não! O pequeno conde cerrou os dentes num gesto herdado do seu bisavô paterno. Jamie agradeceu aos céus por ninguém em Hellwater conhecer Simon Fraser, Lord Lovat. Não te deixarei partir. Por uma vez na vida, milord, não tem autoridade sobre mim, replicou Jamie com firmeza. Se partir, Willy procurou uma ameaça e encontrou uma bem à mão. Se partir, repetiu com mais segurança, gritarei para espantar todos os cavalos. Dê um só grito, pequeno demónio, e dar-lhe-ei uma sova. Já livre da sua habitual reserva e alarmado pela perspectiva de ver aquele menino travesso alvoroçar os sensíveis e valiosos animais, Jamie fulminou-o com o olhar. O conde dilatou os olhos de ira e enrubesceu. Depois de respirar fundo, começou a correr por todo o estábulo, enquanto gritava e agitava os braços, soltando todas as palavras do seu variado repertório. Millie Flower empinou-se, relinchando com força, ao que se seguiram as patadas e os relinchos do resto dos cavalos. Jamie conseguiu segurar Millie e, com bastante esforço, levou-a dali sem danos para si ou para a égua. Depois de a amarrar por perto, voltou ao estábulo para se ocupar de Willy. Merda, merda, merda! Gritava o conde com mil raios. Sem dizer nada, Jamie segurou-o pelo colarinho da camisa e arrastou-o em desequilíbrio, esperneando e debatendo-se, até ao banco onde tinha estado. Ali se sentou com o conde sobre os joelhos e lhe deu 5 ou 6 palmadas no rabo. Depois levantou bruscamente o menino e pô-lo de pé. Odeio-te! O rosto manchado de lágrimas estava muito vermelho e os seus punhos tremiam de ira. Eu também não te aprecio muito, pequeno bastardo, disparou Jamie. Willy empertigou-se em toda a sua estatura, cerrando os punhos. Não sou nenhum bastardo, gritou. Retira o que disseste. Ninguém me pode dizer tal coisa. Retira-o, já disse. Jamie olhou-o com espanto. Isso significava que corriam rumores e que Willy os conhecia. Tinha atrasado por demais a sua partida. Retiro, disse suavemente. Não devia usar essa palavra, milord. Queria ajoelhar-se para abraçar o menino e consolá-lo. Mas esse não era gesto que um cavalariço pudesse ter com um conde, por mais jovem que fosse. Ardia-lhe a palma da mão esquerda. Willy, que sabia como deve comportar-se um conde, fazia um grande esforço por dominar as lágrimas, fungando ferozmente e limpando o rosto à manga. Permita-me, milord. Jamie ajoelhou-se para lhe enxugar o rosto com o seu lenço. Willy fitou-o com os olhos vermelhos e tristes. Tens mesmo de partir, Mac? Perguntou com voz muito débil. Sim. Olhou aqueles olhos de um azul profundo, tão parecidos com os seus. De repente deixou de se importar que fosse correto ou não, o que o pudessem ver, e estreitou o menino contra o seu peito, apertando-lhe o rosto contra o ombro, para que não visse as lágrimas que derramava sobre o seu cabelo espesso e macio. Willy rodeou-lhe o pescoço com os braços e apertou com força, sacudido por soluços. Jamie deu-lhe umas palmadinhas nas costas e afagou-lhe o cabelo, murmurando palavras gaélicas que, com um pouco de sorte, o menino não compreenderia. Acompanhe-me ao meu quarto, Willy. Quero dar-lhe uma coisa. À parte, a cama, o banquinho e a bacia. Tinha uma mesinha com os seus poucos livros, uma vela grande e uma mais pequena, larga e curta, disposta diante de uma pequena imagem da Virgem. Para que é a vela pequena? Perguntou Willy. A avó diz que só esses repugnantes papistas acendem velas a imagens pagãs. Bom, eu sou um repugnante papista, disse Jamie com um gesto irónico. Mas esta não é uma imagem pagã, é uma imagem da Santa Mãe. É mesmo? Aparentemente a revelação não fazia senão aumentar o fascínio do menino. E porquê é que os papistas acendem velas a imagens? Jamie passou uma mão pelo cabelo. Bem, é uma maneira de orar e de recordar. Acender uma vela e dizer uma oração, pensando nos nossos entes queridos. E a chama, enquanto arde, recorda-os por nós. Em quem pensas? Em muitas pessoas. Na minha família das Terras Altas, na minha irmã, nos seus filhos, nos amigos, na minha esposa. Às vezes, a vela ardia em memória de uma jovem atrevida chamada Geneva, mas não o disse. Willy franziu a testa. Mas tu não tens esposa? Não, agora não. Mas recordo-a sempre. O menino estendeu o indicador para tocar na imagem com cautela. Eu também quero ser um repugnante papista, disse com firmeza. Não pode, exclamou Jamie, encantado e comovido com a ideia. A sua avó e a sua tia ficariam furiosas, mas eu quero ser. As feições pequenas e nítidas expressavam decisão. Não direi nada, à avó nem à tia Isabel. Não direi a ninguém. Por favor, Mark, deixa-me. Quero ser como tu. Jamie hesitou. De repente desejava deixar ao seu filho algo mais do que o cavalo que esculpira em madeira como presente de despedida. Procurou recordar o que o padre McMurtry lhe tinha ensinado na escola sobre o batismo. Os laicos podiam ministrá-lo em caso extremo à falta de um sacerdote. Aqueles olhos, parecidos com os seus, observavam-no grandes e solenes. Mergulhou 3 dedos na água do jarro e traçou uma cruz na testa do menino. Eu te batizo, William James, disse suavemente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Willy pestanejou, entortando os olhos, à medida que uma gota de água que lhe rolava pelo nariz. Jamie riu contra a vontade, ao ver que deitava a língua para apanhar. Por que me chamaste William James? Perguntou com curiosidade. Os meus outros nomes são Clarence, Henry, George. Fez uma careta. Clarence não lhe agradava. Jamie dissimulou um sorriso. Quando nos batizam, recebemos um novo nome. James será o seu nome católico especial. Eu também me chamo assim. É mesmo? Willy estava tremendamente feliz. Agora sou um repugnante papista como tu? Sim. Obedecendo a outro impulso, o escocês afundou a mão sob o colarinho da camisa. Tom, guarde-o também como recordação minha. E pendurou suavemente o rosário que usava no pescoço em Willy. Mas não o mostre a ninguém. E por Deus não diga a ninguém que é católico. A ninguém neste mundo, prometeu Willy. Escondeu o rosário sob a camisa, dando-lhe uma palmadinha para se assegurar de que estava bem oculto. Bem, Jamie despenteou-lhe o cabelo. Já é quase a hora do chá. Será melhor voltar para casa. Willy começou a caminhar para a porta, mas deteve-se a meio caminho, subitamente preocupado. Disseste-me que conservasse isto como recordação tua? Mas eu não te posso dar nada para me recordares. Jamie esboçou um sorriso. Tinha o coração tão oprimido que não acreditou poder falar, mas obrigou-se a fazê-lo. Não se inquiete, disse. Não esquecerei.